forte. Dono do Rio é o nosso amor. Na vitória ou na dor é o que eu mais adoro. Vascão, meu amor, o melhor do mundo. Com a força de um trovão vai sempre ser fecundo. Gigante da colina, eterno campeão. A raça sempre é o orgulho da nação. Na arquibancada, a paixão é visceral. Cada grito uma vida, são amor imortal. O jogo é uma dança e nós somos o compasso. Com cada vitória a emoção é um abraço. O esporte, a emoção é real. O Vasco é nossa vida, é nosso ideal. Com garra e com raça a gente vai vencer. No coração do torcedor é tudo que você quer. Vasco, meu amor, o melhor do mundo. Com a força de um trovão vai sempre ser fecundo. Gigante da colina, eterno campeão. A raça sempre é o orgulho da nação. Um trovão vai sempre ser fecundo. Gigante da colina, eterno campeão. A raça sempre é o orgulho da nação. Vascão, meu amor, o melhor do mundo. Com a força de um trovão vai sempre ser fecundo. Gigante da colina, eterno campeão. A raça sempre é o orgulho da nação. Na arquibancada, a paixão é visceral. Cada grito uma vibração, amor imortal. O jogo é uma dança e nós somos o compasso. Com cada vitória a emoção é uma escada. A paixão é visceral. Cada grito uma vibração, amor imortal. O jogo é uma dança e nós somos o compasso. Com cada vitória é o orgulho da nação. Se a raiva vem, é por amor que é sinto. Nada pode apagar o que eu já venci. Na dor e na alegria, o Vasco é meu destino. O amor é imenso e nunca vai partir. Vasco, meu amor, o melhor do mundo. Com a força de um trovão vai sempre ser fecundo. Gigante da colina, eterno campeão. A raça sempre é o orgulho da nação. Gigante da colina, onde o amor é real. No Vasco da Gama, encontramos o ideal. Vasco, meu amor, não há nada igual. Teu nome eternamente, o nosso ritual. Na vitória ou na dor, é o que eu mais adoro.